سوار سنگی دور پرده فرصه اسپارتا پاراکسینی a ruína dos persas. Eu ainda carregava a adaga persa que havia retirado a vida de meu filho, escondida em minhas vestes. Fora ela, eu trazia armadura e elmo, enrolados nas peles de dormir. Minha lança, afiada como as garras de uma fera, estava sempre à mão, e eu atava o escudo por sob minha capa, embora o fizesse em pouquíssimas ocasiões, já que um diploma espartano deveria permanecer atado ao braço mesmo durante o sono. Minha espada, no cinturão de batalha, me seguia quieta como um pensamento. Ao contrário de minha capa de urso, que gritava lembranças com seu peso, a grande manta de pele vinha pendurada em minhas ombreiras por broches de bronze. Meus irmãos e os próprios esparcíatas não costumavam utilizar ombreiras na armadura, pois eles alegavam que ela diminuía o movimento do braço e o arco do golpe. Mas Cletarco, meu amigo ferreiro, as havia feito exclusivamente para mim, e eu não pude recusá-las. Essa mistura de couro e bronze me transformava em um animal de morte. Meu rei urso, Lanfaz menos diria. Mesmo assim, com todo esse metal ameaçador, e estando acompanhado de meus irmãos, aquele argoniano teve a coragem de me desafiar. Memórias eram capazes de retirar a resistência de um homem. Eu entendia isso, mas também podiam lhe dar a força de 1000 exércitos. E eu via nos olhos daquele guerreiro que suas lembranças o deixavam sedento em me destruir. Estávamos parados em um campo de trigo, ainda molhados e pingando da travessia do rio Eurotas, quando demos com a caravana que nos esperava do outro lado. O grupo de pessoas que se aproximava era grande, e eu imaginei que seria grande até demais para um passeio às fronteiras da Lacônia, levando-se em consideração que o inverno batia à porta da Grécia. Eles estavam longe da região da Argólida, e pelo rosto dos homens e mulheres ficava claro que eles viajavam há algumas semanas. Atrás de meu desafiante, que conduzia o grupo, vinham 6 cavaleiros em armas, com armaduras leves de couro novo, e em seus cavalos estavam amarrados arcos e azagaias de arremesso. Na retaguarda do comboio, vinham sacerdotes, mulheres, escravos e animais de sacrifício. Um boi, uma cabra e um galo muito gordo, que provavelmente tinha alguma doença. Conduzindo os argonianos vinha o guerreiro Hoplita, que havia me questionado se eu estava pronto para morrer. Ele cavalgava trajado com uma pesada armadura de bronze, sujo de terra e poeira. Provavelmente havia caído do cavalo pelo caminho, pois apenas sua metade esquerda estava suja de barro, desde o tornozelo até a lateral do ombro. Uma crina anil enfeitava o topo de seu elmo, na transversal, indo de uma orelha até a outra, demonstrando seu posto de capitão entre os exércitos da grande e invejosa Argos. Em seu braço esquerdo repousava um escudo redondo, forrado de couro com bordas de metal e o desenho de um terrível javali alado, tão azul quanto a crina de seu dono. Meus irmãos abriram as peles de dormir, expondo o brilho do cobre que refletia o sol, e começaram a se armar. mas eu estava curioso e acenei para que eles esperassem. As gotas do Eurotas ainda pingavam de nossos longos cabelos. Em plena dúvida, perguntei o significado daquela perturbação toda e descobri a verdade quando ele me respondeu. Quando eu era apenas um menino, antes de chegar em Esparta, enfrentei uma criança espartana em Agoge, por sobre um gramado em uma noite triste. Naquela ocasião, meu adversário juvenil fora assassinado por uma flecha da Argônia, confundido por uma caça. Eu, por instinto de sobrevivência, matei os argonianos que retiraram a vida do garoto espartano. Na minha frente estava o capitão da Argônia, Helenikeus, herói dos lanceiros das Ilhas Sarônicas e filho de um dos caçadores que matei em minha meninice em Gênua. Agora ele vinha até mim, sabendo que eu deixava Esparta para vingar a morte de seu pai, testemunhado por seus homens e disposto a levar a história para Argos, onde seu feito seria lembrado para sempre como um ato de honra e coragem. O homem havia me ofendido perguntando se eu estava pronto para morrer. Não pela pergunta em si, mas pela dúvida que ela gerava. Para um espartano, estar pronto para a morte é como respirar. E não havia um dia sequer no qual eu acordasse despreparado para descer ao reino dos mortos. Eu não procurei dissuadi-lo de seu desafio. E antes mesmo que ele terminasse a história de seu velho pai, eu já havia aceitado a luta. Enquanto os sacerdotes acendiam uma alta fogueira de sacrifício, Ziliares, meu amigo invejoso, tentou me convencer a deixar que ele lutasse por mim, visando roubar a glória do combate. Mas para a tristeza de mais uma de suas tentativas, eu não permiti. Aquela era minha luta, e eu precisava matar os meus fantasmas do passado. Os sacerdotes apanharam ervas e especiarias em pequenos cestos, que vinham atados aos cavalos, e as jogaram na fogueira gemendo um verso ou outro. Ares estava sendo chamado para testemunhar uma dívida de sangue. Um clarão azul saiu das chamas, e eu me lembrei do javali alado que espreitava do escudo de meu desafiante. Os escravos que acompanhavam o grupo trouxeram os animais para o sacrifício, e as mulheres acompanharam o sacerdote em um coro de vozes doces. O vento se aquietou, e eu senti os olhos de Ares sobre mim. Me lembrei de um antigo poema que Cletarco sempre me contava. Ares, Ares, forre minha cama com as peles de meus inimigos e me afaste do frio que chega depois da batalha. Eu havia forrado a cama de morte de meu filho com as peles dos cães que tentaram comer sua carne. O berro do boi me retirou de meu torpor de lembranças. Um dos sacerdotes havia lhe cortado a garganta, e Helenikeus, meu desafiante, molhava a ponta de sua lança no sangue escuro que se derramava da ferida. Em seguida, o outro sacerdote golpeou o animal com uma faca cerimonial, e a pesada carcaça caiu no solo sem vida. Mais ervas e condimentos foram atirados na imensa pira, e os homens dos deuses, com a ajuda dos escravos, atiraram o corpo inteiro do boi nas chamas. O galo foi degolado, e uma das mulheres que ainda cantava abriu a barriga do boi no fogo e jogou a ave lá dentro. Um perfume agradável inundou o ar, e tive fome. No entanto, minha fome não se comparava à de Plístia, que me perguntou se poderia abocanhar a carne ainda crua na pira. Eu não poderia me distrair com aquilo, pois meu desafiante estava faminto de morte, e a todo momento o capitão Helenikeus me fitava, de queixo firmado e maxilares apertados. Um dos cavaleiros, um homem velho que deveria ser o irmão do pai de Helenikeus, ordenou que os servos trouxessem a cabra até mim, para que eu pudesse oferecê-la aos deuses. Eu não tinha nada para oferecer, e por um momento me senti grato, mas o capitão não permitiu, alegando que os mortos não faziam oferendas. O cavaleiro discutiu com o homem por alguns instantes, falando sobre honra e humildade, mas Helenikeus estava decidido. Então gritei por Imus, que estava abaixado de forma displicente ao lado de seu escudo, e pedi para que ele atirasse nas chamas um pouco de nossa carne envelhecida. Ele assim o fez. Eu pedi perdão a Ares pela modéstia da oferenda, mas prometi que lhe ofereceria o corpo de meu inimigo após a luta. O protetor de braço de Helenikeus estava folgado, e ele chamou por um de seus escravos para lhe ajustar o equipamento. Meus homens gargalharam e uivaram como lobos. Aquele era um sinal de mau presságio para o Argoniano. Enquanto o homem Magricela, vestido em trapos, ajustava as correias, Helenikeus fincou sua lança no solo para ajeitar o elmo. A lança foi fincada em sua própria sombra. Meus homens o amaldiçoaram por isso. Era mais um sinal de má sorte, de escárnio pelos deuses. E eu entendi que Ares havia aceitado minha futura oferenda. Éolo, o deus dos ares, voltou a soprar, e eu senti como se Lanfásmenos acariciasse minha face. Então, meus homens vieram e me vestiram para a luta. Em poucos minutos eu estava couraçado de bronze, com minha capa de urso esvoaçando no vento do Peloponeso, lança e escudo em mãos, e as tiras de couro de minha armadura estavam tão apertadas que eu poderia lutar durante semanas sem me preocupar com equipamentos frouxos. A adaga persa ainda estava em minhas vestes, mas eu não a usaria contra Helenikeus. Ela tinha um destino especial. Esperei o capitão se afastar da fogueira e caminhei até ela. Enchi a mão com um punhado de cinzas frias da borda da pira. Fiz uma referência para o cavaleiro que havia me oferecido a cabra, na esperança de que ele fosse parente do pai de Helenikeus, e passei as cinzas em meus cabelos, em sinal de luto. O homem apertou os lábios, demonstrando orgulho, e balançou a cabeça positivamente. Helenikeus espanou a terra de sua roupa em minha direção, achincalhando. As mulheres pararam de cantar, e a luta teve início. Eu levantei meu escudo e minha lança e olhei através da abertura do elmo nos olhos do homem que desejava retirar a minha vida. Ele me rodeou algumas vezes, de lança baixa, despreocupado, e por fim atacou. Elenikeus estocou com a haste, procurando minhas pernas com a ponta de metal. Eu baixei o escudo na longa madeira e golpeei em arco com minha lança, que eu mesmo havia feito anos atrás no Agoguê. Ele se protegeu levantando sua guarda. A ponta de meu golpe tangenciou para o lado e eu retirei uma das presas do javali ao lado de seu escudo. Agnéio deu um grito de vitória e bateu o pé no solo. O enorme Plístia quase não podia esperar o término do combate para se deliciar na carne do sacrifício que crepitava na fogueira. Então Elenikeus mostrou porque era capitão dos lanceiros e desferiu uma série de golpes tão ferozes que quase me jogou no solo. Ele ergueu a lança e golpeou de cima para baixo, como se estivesse usando um machado. Eu aparei o golpe com o escudo, mas a lâmina em forma de seta cortou a crina vermelha de meu elmo. Em seguida, ele girou o corpo e estocou 6 vezes combinadas em meu escudo. E cada um de seus golpes era como o coice de um cavalo. Meus pés galgaram a terra às margens do Eurotas e removi muitas raízes da terra com meus dedos. No final do 6º movimento, ele girou a arma no ar e me atacou com ambas as extremidades da lança, ora com o cabo de madeira, ora com o metal. Mais repetições vieram de todos os lados, batendo e empurrando, e eu me defendia com a respiração presa, relaxando e respirando apenas quando era possível. O calor me invadia, e o suor começou a romper a barreira de minhas sobrancelhas, inundando meus olhos em um mar de sal. Mas eu sabia que Elenikeus estava muito mais cansado do que eu, pois ele vestia uma armadura 2 vezes mais pesada do que a minha, e não dispunha de metade do meu condicionamento físico. Eu estive na defensiva todo o começo do combate. Exiliares gritou para mim, em tom de brincadeira, me chamando de covarde. Eu dei uma risada alta por dentro do elmo, o que deixou Elenikeus ainda mais furioso. O Argoniano correu contra mim, girando a lança e golpeando meu escudo, até que se chocou contra minha muralha de bronze, como lâmpada de minha cidade. Agora estávamos escudo contra escudo. Pude sentir o calor que emanava da abertura de seu elmo, e ele bufava como um javali. Me lembrei de uma tática que Leônidas havia me ensinado nos treinamentos na Catálima, e baixei o escudo o suficiente para fazer Elenikeus tentar um golpe de cima para baixo. Funcionou, pois no momento em que ele ergueu a lança, eu soltei a minha haste, desembainhei minha espada e lhe atravessei a axila direita perto do peito. Senti sua carne vibrar em meu punho, e ele cambaleou para trás em um grito de dor, levando minha espada presa em seu corpo. A caravana da Argônia estava em total silêncio, e nem a cabra, ainda viva, ousava emitir algum ruído, mas meus homens gritavam e dançavam. Imus levantou os Iliares nos braços, como se ele fosse um troféu dos Jogos Olímpicos, e todos riam felizes, menos eu. Elenikeus tinha todo o direito àquela vingança. Se mostrava um bom filho por manter durante todos esses anos a memória de seu pai e, sendo um guerreiro, ter tido a coragem de viajar pela Grécia para desafiar um espartano na frente de seus irmãos, provava que não era covarde. Mas o homem escarnecia dos deuses, não dava atenção aos presságios e não respeitava os homens de mais idade, como seu suposto tio sobre o cavalo. O capitão era pouco modesto e se achava superior demais. A superioridade é bem-vinda apenas quando você é uma fera monstruosa. Eu nunca soube de um urso que temeu um javali, seja ele alado ou não. Ele havia me insultado. E em Esparta há honra. Em Esparta há respeito. Agora ele viajaria pelo rio dos mortos queimado, pois eu havia feito uma promessa a Ares, e o deus da guerra não perdoava perjúrios. Apanhei minha lança no solo da Lacônia e ataquei. Heleniqueus perdeu o movimento do braço direito, pois eu o havia golpeado no local exato da junção entre o corpo e o membro, como havia sido ensinado em Esparta, de modo que ele se protegia com o escudo, de forma ineficiente, se afastando de mim. Na abertura de seu elmo, onde antes haviam olhos famintos de morte, agora habitava Phobos, o medo. No quarto golpe de minha lança, seu elmo foi ao chão. O enganei com minha capa de urso, bloqueando sua visão, e soquei seu rosto com um punho de ira. O homem vacilou com a boca cheia de sangue e se desequilibrou, apesar de continuar em pé. Por fim, baixou o escudo involuntariamente. Girei o punho mudando a pegada na lança e a arremessei como um dardo, perfurando-lhe a garganta 1,5 metros de cabo. Presa na ponta de minha lança, que lhe saía pela nuca, estava um grande pedaço de carne vermelha e úmida. Heleniqueus, por ironia dos deuses, perdeu sua língua. Os sacerdotes olharam para os céus e abriram seus braços, aceitando o desfecho do combate como vontade divina. Os escravos sorriam em segredo e pude perceber que eles odiavam o homem. Alguns cavaleiros ficaram inquietos, esfregando as mãos nas coxas, ameaçando empunhar seus arcos. Mas o homem mais velho deu uma ordem para que nada fosse feito. Eu joguei Heleniqueus por sobre os ombros e caminhei para a fogueira. Ele arfava em minhas costas, com a garganta perfurada e sangue borbulhando para fora do corpo, bufando como um porco degolado. Plístia, percebendo o que eu faria, chamou Agneio e juntos retiraram o corpo assado do boi da fogueira. Plístia desembainhou sua espada e começou a cortar a carne do sacrifício, comendo e oferecendo aos presentes. Atirei o corpo de Heleniqueus nas chamas e, por desejo dos deuses ou coincidência, ela ardeu em uma chama azulada. Ele morreu nas brasas, mas não gritou, pois já estava meio morto quando foi abraçado pelo fogo. Todos nós comemos nossa parte da carne do boi, e quando um dos sacerdotes abriu a barriga do grande animal, o galo lá dentro permanecia intacto. Era um sinal de Ares, de que o desafiante estava predestinado a morrer naquele combate. Os argonianos foram embora para casa, levando o corpo carbonizado de seu capitão para despirem-no, lavarem sua carne e perfumarem seus restos, executando os rituais fúnebres de sua própria cidade. Meus homens se vestiram de bronze, já que não precisaríamos mais nadar, e voltamos a perseguir os persas. O sentimento de matar um homem estava se esvaindo de minha mente, e eu não sentia o calor da batalha desde as campanhas de verão, onde Leônidas me deu minha capa de urso. Hoje sou um fantasma, velho e aleijado. E quando sair desse palácio, serei esquecido pelo mundo. Contudo, naquele dia, após matar aquele herói, eu me senti tão feroz e mortal como o urso que habitava em mim. Meu amor diria: Paraxene, o meu rei urso. Esse programa é oferecido aos ouvintes Alexandre Gomes e Arthur Gomes. Muito obrigado por caminharem comigo desde o início.